começar o show, Caribe! Sem pressão e gordo, vamos estremecer agora. E faz o caquiado, caquiado, caquiado, pra ninguém ficar parado. O Dinho chegou logo assim, ó. E dança, dança, dança. Faz o caquiado, caquiado, desguiado. Pra lá, pra cá, pra lá, pra cá, pra lá, pra cá. Observe que ninguém fica parado, ó. Muito caquiado, muito caquiado, muito caquiado. Vai começar o bagulho doido. Vai começar, Boninho. Quem tá feliz, bota a mãozinha pra cima. Quem tá gostando, bota a mãozinha pra cima. Só quem é filho de Deus e acredita em Deus, bota a mãozinha pra cima. Vai começar o show da referência. E pra passar energia positiva, joga a mãozinha pra cima. E conta logo assim, ó. 5, 4, 3, 2, 1. Tá valendo, Boninho! Já vai, fogo! Japa Gravações. DJ Índio Bravo, pô. Começou! 3, 2, 1, dale! Põe o mãozinho pra cima e grita: Ei! Você quis ir embora, agora implora minha moral. Se tu fosse mil grau, não era ex, era sal. Se tu fosse mil grau, não era ex, era sal. Se tu fosse mil grau, joga a mão pra cima, era sal, sal, sal. Joga a mão pra cima sal, e dá licença, eu quero ver sal, sal, o Caribe tá lotado sal, joga pra sal, cima, 3, 2, 1, agora. Caquiado, caquiado, caquiado, caquiado, caquiado. Pra ninguém ficar parado, ó. Aqui tá desviado. Dini gordo, tô na área. Aqui tá desviado. Vai, moleque doido. Mostra como é que faz. Vai, moleque doido. Mostra como é que faz. Agora! Mostra como é que é. Mostra como é que faz. Mostra como é que é. Mostra como é que faz. Sal, sal, sal. Faz cara de mal. Sal, sal. Faz cara de mal. Bora no gingado. Bora no caquiado. Bora no gingado. Bora no caquiado. Pra lá, pra cá. Pra lá, pra cá. Pra lá, pra cá. Pra lá, pra cá. Vai dançando. Vai dançando. Sal, vai dançando. Sal, vai dançando. Sal, dança, dança, dança. Sal, dança, dança, dança. Sal, dança, dança, dança. Sal, dança, dança, dança. DJ Índio Bravo, pô. Vai, moleque doido. Sal, vai, moleque doido. Sal, vai, moleque doido. Sal, vai, moleque doido. Sal, só um cuzão. Sal, só um cabelão. Sal, só um cuzão. Sal, só um cabelão. Sal, sal, sal. E da batida que a galera dá valor. Da batida. Toma no batidão. Toma no batidão. Vai. Sal. E vai dançando, e vai dançando, e vai dançando. E a galera tá no clima. E o Dinho vai detonando. Sal, sal, sal, sal. Sentando, sentando, sal, sentando, sentando. Sal. Então toma! Sal, sal. Pipoca! Sal. Me separei, porra. Tô solteira agora. Tô solteira agora. DJ do baile, eu vou sentar. Sentar, vou sentar. Vem com o gordo e vem com o Dinho. Vem com o gordo, vem com o Dinho. Segura! E aí, meu gerente Marcelo? E aí, italiano? Hoje, sexta-feira, tem punge pra galera e vai ser assim, ó! Tô solteira agora, tô solteira agora, tô solteira agora. Toma no bastidão, amor! É só putaria, é só putaria. E aí, Netinho GDK, bora na Milândia! Ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ui, ui, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ui, ui, Quando o Dinho tá tocando, olha o que a galera fala quando Dali Dinho pressão! E aí, Patrick Lobo? O aplicativo Rock Doido pega fogo, camarote! Agora, meu amigo DJ Diego Showman, DJ Vitor, o meu amigo Alan Vitor também tá na área, Alexandre das Passagens. O aplicativo Rock Doido é o aplicativo mais ouvido do Spotify. É isso aí, Bezerra. Na hora de você escutar o CD da referência, vai lá no aplicativo Rock Doido e clica lá e escuta. E esse de hoje já vai logo mais estar no aplicativo Rock Doido. Bora pra cima! Que quem tá feliz bota a mãozinha pra cima. Cadê o grito das mulheres sinceras aí? Cadê o grito das virgens? Só que vai sábado pra Via Show, atração nacional. Kevin Cris, essa é mais uma que vai explodir. Gini Gordo da referência, pra trazer Marlon Beat. E quem vai curtir sábado vai ser assim, ó. 5, 4, 3, 2, 1. Vai fogo, Martins falou assim: eu tô com a referência, eu tô legal. Vai beber, vai chorar, galinha. Toma na bacia, faz o caqueado, faz o caqueado. Ninguém segura o macaco agora. Caqueado, toma, toma, toma, toma, toma, toma, caqueado, toma. Bora a segunda da discórdia. Caqueada de engordo, já chegaram. Ninguém fica parado. De engordo, já chegaram. Ninguém fica parado. É muito caqueado, engordo e o Dinho. É muito. Bora, Daniel Cardoso. Bora, Pitbull. Pega essa cachorra. Bora, Pitbull. DJ Udi é o brabo, porra. Pega, pega, pega essa cachorra. Pega, pega, pega essa cachorra. Joga o anzol, puxa o carretel. Joga o anzol, puxa o carretel. Faz como é que é, faz como é que faz. Joga, puxa, joga, puxa. Sal, sal, eu já tô mil grau. Sal, sal, eu já tô mil grau. Olha os caras duro, é muito caqueado. Olha os caras duro, é muito caqueado. Faz é vagabundo e vagabundo não namora. Faz é vagabundo e vagabundo não namora. Pra lá, pra cá, pra lá, pra cá. Pra lá, pra cá, pra lá, pra cá. É daqui. Bora de nigordo, bota pra endoidar. Bora de nigordo, é pra botar pra endoidar. Bora de nigordo, bota pra endoidar. Bora de nigordo, olha a pressão. Vai começar a pressão, vai começar a pressão. Vai começar a pressão, vai começar a pressão. Vai começar a pressão, vai começar a pressão. Vai começar a pressão, vai começar a pressão. Vai começar a pressão, vai começar a pressão. Vai começar a aqui, o meu grande amigo Isaías lá de Garapé Miri, e o meu amigo Ronilson lá do Bar do Parque, o cara que é gerente do Bar do Parque. O Alô Acontece, amigo Ceará, também a GDS na área, e meu parceiro ali no parque, empresa da Gala. E aí, gostaria de você e a Sara na área. Como é que é? Você me chama, tô Vereador Pãozinho, você é apenas de Belém. Bem, é agora, um sucesso, vai! esquerda ali, Maninho. Patrick Lobo comandando a galera. Meu parceiro Lanvito, você também tá na área. E as paniquetes na área também, Maninho. As meninas da discórdia. Um abraço pra vocês também. Tamo junto. Meu amigo Thiago Bocão. O Raulinho, tá todo mundo aí, ó. E meu parceiro Ronaldo, você é o Pantera, tá na área. E deixa na batida, na batida, na batida. E faz o caqueado, caqueado, desguiado. Bora, Dinho, que o bagulho tá doidão. E a galera vai dançando, vai quebrando. O meu amigo empresário Matheus, o cara que comanda o Açaí da Sete Esportes. Sábado vai ter o lançamento e inauguração do novo Açaí de Guaraci. Bora, Matheus, Dinho e Gordo, a partir das 10 da manhã em Guaraci, fazendo uma live, bagulho doido. Bagulho doido. DJ o Diabo Bravo, boa. Quem é que tá tocando? Dinho Pressão que tá tocando. Ele é o rei do caquiado. Ele é o rei do caquiado. Vai fazendo caquiado, vai fazendo caquiado. Agora como é que é? Dá uma sentada, sentadinha. Vai sentando no Godzilla. Vai sentando no Godzilla. Vai sentando no Godzilla. Vai sentando no Godzilla. Vira, vira, vira, vira, vira. Vai socando, vai socando, vai socando, vai socando, vai socando, vai socando, vai socando. Bora agora! Chama o teu vulgo malvadão. Bodidinho. Malvadão. Dinho gordo. Malvadão. Bodidinho. Malvadão. DJ de Eita, já... que é muita onda! Você me perdeu. Tal, tal, tal, tal. Empresário GG lá do Coceirão. Ele que é amigo particular do Netinho da GDK. Vai pra puta. E meu parceiro Bruno. Mas me liga. O velho Equatorial, ele é sua esposa, Dona Dara. A mulher que comanda o bronze mais top do Tenoné. É a Dara Bronze. Segura, Bruno. Agora Ruanda Equatorial. Segura, moleque. Se for magrinha, eu me amarro no pique que eu passo mal. Na gripinha eu passo mal, na gripinha eu passo mal. Se for magrinha, eu me amarro no pique que eu passo mal. Na gripinha eu passo mal, na gripinha eu passo mal. Vai, sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce, desce, sobe, sobe. Vai, sobe, desce. Aí, GMT, MT, sobe, esse sobe, é DJ Paulinho. Bora, família Maguarita, na hora! Hoje à noite as estrelas brilham mais. Eu percebo o porquê. Equipe TF e a segunda da discórdia. É a união que deu certo aí, ó. O bagulho tá doido. Comandante Vlad, Macaco, amigo Bruninho. Toda a galera aí, ó. Um abraço, Dodinho. Talvez seja ser. E essa aqui, ó. É do meu amigo Harrison Lemos. Estourada, pai. Eu peço para Deus toda a coragem que eu preciso pra dizer o quanto eu te amo. Então preste atenção. Eu vim primeira mão. Prometo tentar ser o melhor do mundo. Me apaixonar a cada beijo. Te amar até tu reclamar. Eu farei de tudo pra ver nesse rosto um sorriso. Verás o nosso casamento. O quanto eu vou me dedicar. Foda que você de mim não sai. E aí, Manu? Olha o sucesso rolando aí, ó. Eu peço que não me maltrate. Essa música já tá na boca da galera, ó. Gordo e Dinho Pressão. De gostar. A referência em pressão. Eu juro, até tentei. Mas faz hora. Meu amigo Samuel. Esse meu amor. Ele que faz parte aí. Do sucesso da Manu Batidão. É, Manu! Essa aqui já foi, tá estourada. Eu sei. O foda é que você de mim não sai. Será que é destino? Vamos ver. O sucesso tá no ar. Fala. Eu juro, eu tentei, mas faz hora extra, esse meu amor. Eu juro, o Dieguinho fala. Tocou aqui, vira sucesso. Meu coração quer mais. Ele sofre, sofre. E pede bis. Chama por você. A galera gosta da pressão. Ele é novinho e já tem. Ele é novinho e já vai. Agora sei que tem. Você vai me dar. E agora? Sei que tem. Vigo, vigo. Tu tem 15 anos e já tem. Tu tem 15 anos e já tem. Olha, Mike, bora essa poder do uísque. Você vai. Empresário Enoque também da TJ. E a sua primeira dama também na área. E a galera vai dançando, vai dançando. Faz a dancinha do carpinteiro com o gordo e o tio. Faz a dancinha do carpinteiro. Agora, agora. Vai, fogo. Faz a dança da sapatão. Faz a dança da sapatão. Bora, Romarinho do 40. E na companhia do seu irmãozinho de bonzinho. A dança do viado. Bora, Peores de Belém. Viadinho. Diretamente de São Paulo. Viadinho. Quem vem de São Paulo também vem pro Bezerra. Viadinho. A dança do viado. E aí, Potter? E nós segue o baile. E aí, Potter? Machuca. Você é nosso amigo Ginho do Banco do Brasil. Na área, tô na área. Ele quer sair comigo. E aí, Sushi? Comigo, na companhia do Marlon Beach, meu Deus do céu. Ele quer sair comigo. Quer sair comigo. O peitinho assim tem o cabelinho colorido. Tá preparada pro combate? Tá preparada pro combate? Tá preparada pro combate? Tá preparada pro combate? Bala, bala, bala, aquela do quadradinho. Bora, compadre Paulinho! Compadre Paulinho, a referência em rock doido tá na área. Chama um abraço pro Rock dos Marítimos e toda a equipe besta do Tapanã aqui no show da referência. Bora, Ney de Lima. Segura, segura, segura no batidão, no batidão, no batidão. Bora, bora, Dinho, que o bagulho tá doidão. E a galera vai fazendo o caqueado do gingado. Bora, bora. E aí, ela, ô? O Lorde tá na área, ele, meu amigo Ceará. O compadre Paulinho já falou: quero bagulho doido, quero bagulho doido. Então, bora, Mundinho, bora detonar. Bora detonar bagulho doido. Story all about how my life got flipped, turned upside down, and I'd like to take a minute, just sit right there. E nosso parceiro empresário TV também já na área. Já chegou, tá na área. E aí, TV? O nosso amigo Jerico, equipe pau na máquina. E aí, professor? E no nosso telão, bota logo aí o chute certo no telão. Bora, meu patrão Nilson. Vai dançando no passo. Olha o chute certo na cena aí, ó. O maior site de aposta que paga na hora. Contrato renovado, maninho. Chute certo na parada, maninho. Esse é o verdadeiro pega na hora. Só existe um, vai. É chute certo. E um detalhe, tá fechado com a referência, pai. Já são 3 anos essa parceria aqui, ó. Vai, vai, já! DJ Lucinho, que me guia! E aí, italiano? Bora, gerente Marcelo. Bora que hoje tem punch, é assim, ó. Japa Gravações. O meu parceiro DB, você, a Karina Lobato, o Robinho, bora, Marcele! Todo mundo aqui curtindo o bagulho doido, vem no caqueado, caqueado, bora, Dinho, vai virar, vai virar, vai virar, já! Essa quem gosta... É o meu amigo, compadre Paulinho. Alô, Costelinha, alô, Sara. É agora, já! Vai! Eu me lembro de você, de todos os nossos momentos de prazer. Nas cartas, me escreveu. cabeçada, Ingrid. E o bicho vai pegar, maninho. As meninas da história completa, Gustavo. Agora vai ser doido. Prepara aí, Ingrid, prepara Yasmin. E meu parceiro Igor Neves, ele, o homem que comanda a Casa Neves, bota logo a Casa Neves no telão aí, Brasil. E o doutor Horácio tá na companhia dele hoje. Olá, Maraú! Essa é considerada Casa Neves. Bora, doutor Horácio. Bagulho doido, Amaral. O rei do Pix, pai. Bora, Matheus, essa de esporte. Bora, Amaral, bora, Igor Neves. É agora. Agora eu consigo entender. Se não me toca é porque não me quer. Agora eu consigo entender. E hoje sei que tem outra mulher. Hoje eu sou o resultado do seu desprezo. Do seu descaso, isso faz me sentir como um beija-flor procurando flores. Será que errei em ter te amado, em ter me entregado? Te amei, mas você não levou a sério. Não sou um super-herói, tenho sentimentos, nem homem de ferro que nunca chorou por amor. Não, não, não veja em mim nenhum super-homem. De tudo, se é assim, você é pra mim a criptonita. Me toca e fico fraco. Diz: o que pensa que eu sou? Fique com ele. Se ele te procurou, é porque não quer mais saber. Duas paixões me dividem. O outro é puro amor. Bora, mulher! O que fazer se tenho que escolher? E aí, maluquinho? Está tão difícil esconder a nada. Agora! Se escolher amor. E não sou mais de ninguém. Destino nos separou. Que o plano não era fazer eu chorar. Mas eu descobri que tem outra mulher. Por isso não tem tempo pra me ligar. Talvez ela seja sua inspiração. Ou até dona do seu coração. Mas eu duvido que vai esquecer. O quê? Oh. A mulher lá da Candal do Bora, oh. Aquela noite eu te esperei. 11h25, nada faz sentido. Só era dar um toque e me avisar. Mas quer saber? Não vou negar ser free demais quando você me deu fora. Se o mundo gira, o mundo é uma bola. Dividido. Desde que ela voltou. São amores, amores que matam. Hoje é aniversário do meu amigo Ronaldo Pantera. E tá todo mundo aí, ó. O GG do Costeirão, Leandro Navegante. Meu amigo Bruno Equatorial, bora Netinho GDK. O Netinho. E o nosso amigo Dieguinho GDK. Tá toda a galera comemorando o aniversário do Ronaldo Pantera. Meu amigo John John. E aí, John John. Um abraço no depósito, dois irmãos também. Tá todo mundo aqui, ó. O empresário Wellido. O Messias, o Kevin delas. Ela não é coroa. Fred Garapé Mirim. Vou falar. Amigo Leandro, o FD, o Topete FD. Família Dinheiro tá na área. O neném da Terror e a sua primeira deu uma fran. Sem gracinha. Tá toda a galera. Bora de onde? Bora Diego da Angora. Chama um abraço, nosso amigo Maluquinho. O empresário Gel do Açaí. DJ Ronaldo Marecinho. Do Acará, ele. O Cavalo Ney, tá todo mundo aí, ó. E deixa na batida, boladinho, bora lá, vai! O bonde das maravilhas, canção pra valer, cada um dessas... E em nome de R.A. Boutique, bota R.A. Boutique no telão aí, ó! E a marca Duke Golden, é a marca que veste e patrocina o Gordinho! Rock tá mil grau, rock tá mil grau. Bora virar, bora virar. Vai virar. Nosso amigo Marcelo do Asa Delta, o maior promoter do distrito tá na área. Fumo baseado. Marcelo é meu amigo particular. Fumo baseado. I wanna love you and treat you right. E toma caqueado, toma caqueado. Toma caqueado, toma caqueado. Bora, maninho, vai virar mais uma, vai. Bora virar, bora virar. Girando, girando, é o Taisaldi tá chegando. Girando, girando as nuvens. E a gente tem copos personalizados com o maluquinho no meio da galera aí, ó. E no final da festa eu te pego no meu. Segura, maluquinho! Girando, é o Taisaldi tá chegando. Girando, girando, as mãos pra cima vai girando. Girando, girando, aí novinha vem nem bala. E no final da festa eu te pego. Mira, agora vai! Deixa na batida, vai virando, toma na pressão, que o bagulho tá doidão, e aqui no nosso telão, MG Veículos, do meu parceiro Gleidson, o cara compra, vende, troca, financia, tá na hora de trocar de carro, e MG Veículos tá sendo assim, ó! Meu amigo Maciel. Ei, Maciel. O grupo vem te embora, meu irmão. Bora, Maciel, o grupo vem te embora. É agora. E aí, Paulo Vitor. Ele e o Matheus da Sete tá na área. Bagulho doido. Bagulho doido. O marido 40, o velho do bonzinho. Estourado, pai. Olha quem tá aqui, maninho. O nosso amigo Marcelo do Asa Delta. O cara que mais promove no distrito tá na área. Esse amigo particular do Gordinho. Esse conhece. Segura, Marcelo! O time é fora, falando na janela, tá Gordo e Dinho Pressão. Olha no meu Itai, delícia chega mais. Aqui quem gosta é o podre. Aqui todo patrão é vender de sal. Olha a Júlia do Banco do Brasil. Olha o que ela faz. Olha o que ela faz. Eu deu desse voo até o chão. Desse voo até o chão. Eu desse voo. Eu desse voo até o chão. Eu cheguei no banho, o novinho me chamou. Não tô de fofoca, não tô de caô. Ele me perguntou. Se fala, só o que se comenta. E essa prepara, prepara que vai ser pipoco, papai. Quebra o bicho e a referência vai estar na área. Começa o caqueado. Pode preparar o foguete que a bomba vai estourar. Pode preparar o foguete que a bomba vai estourar. Pode preparar o foguete que a bomba vai estourar. Aí, dois, é o caqueado. Tudo que o Dinho toca, vagabundo vem com via. Tudo que o Dinho toca, vagabundo vem com via. Agora, agora. Tava com saudade, né? Dança. Passou 3 dias em São Paulo. Dança. 6 dias em São Paulo, de engraçado. Vai dançando, aí São Paulo tava morto na rua, não tinha ninguém na rua. Bota nela. E aí, Leandro da Vegança, tá na hora! Vai! Olha o Dieguinho chegando no caqueado também aí, ó! Alô, gerente! Alô, gerente Valéria! Prepara o tira-gosto e manda! Agora que o bagulho tá doido! Chama a novinha pra cá! Chama a novinha! A galera tá big rock doido! Sim! Vai, fogo! Nosso amigo Mano Kleberson, ele que veio curtir a referência. E ele já vai pra São Paulo. Alô, Kleberton! Está Bruger Prime! Agora, Ivan Céu, essas paradas que o rock doido gosta! Luan Vitor! O Vitor Rock Doido também tá na área! Bora, Patrick Lobo! É o trio do rock doido que tá na área, então vai! Now tonight with my heels so high and my lips so bright. Segura! Now tonight with my heels so high and my lips so bright. I can see the light. Whoa. Now tonight with my heels so high and my lips so bright. Nesse clima, eu te convido pra vir com a gente. Now tonight with my heels. Dia 11 e 12, Santa Catarina. O show mais esperado tá chegando no sul do Brasil. Alô, Marcelo Viana. Dia 11 e 12, o sul do Brasil vai conhecer. O show referência tá chegando. Alô, Florianópolis. Alô, Navegante. Estamos chegando. E o bagulho vai endoidar em Santa Catarina. Vai! Essa aí vai dar o que falar! Explode já! Ha ha ha! Brasão. Tá enjoado, hein? Bora! Mulher já tocou de roda, tá mulher vai like ver. Sai do show! O meu medo é de se perder, meu Deus do céu. Pessoa celular perdido lá em São Paulo, meu Deus do céu. Everybody's going to the party, have a real good time. E doida! Cris Lohana, a musa do aplicativo Rock Doido! Bora saber de brindo, você, a Camille, tá todo mundo aí, ó! DJ Loriel, o da conveniência do Alex, eles estão na área! Pois se prepara que hoje à noite eu vou pro rolê, vou botar pra geral. Vai chorar, vai ligar, você vai beber, vai chorar. Chama! Pois se prepara que hoje à noite eu vou pro rolê, vou botar pra geral. Você vai beber, vai beber, vai ligar, vai beber, você vai beber, vai chorar. Toma mais uma! Ah, você. O meu coração querer. Olha pelos de Belém. Não vou ver com outras, mas não consigo. Da vizinha e gostão. Seu abraço, você que tem. Seu agora vai. Você que tem. Bota bebê, bota neném. Bolenó aqui, DTJ, e você é a primeira dama, Clarão. Daquela sentadinha que tu tem. A Carol Bacelar. Bota neném. Bota bebê, bota neném. Eu tô com saudade daquela sentadinha que tu tem. Bota bebê, bota neném. Se não for você, não vai ser ninguém. Diferente de tudo, diferente de todos. DJ Ives e DJ Guga. Galera, dança! Onde é que cê tá? Fala pra mim se vai rolar, que eu tô afim. Eu sei que já é tarde, o dia está ali, mas você insiste em se esconder. E responde essa mensagem, isso é maldade, quero ficar com você. E aí? Agora! Quando lembrar da gente, o bar tirando a roupa, e cê vai querer o meu beijo na boca. Do nada cê me liga pra fazer aquelas coisas, sabe que o vaqueiro é quem te deixa louca. Oi, quando lembrar da gente, no bar tirando a roupa, e cê vai querer o meu beijo na boca. Do nada cê me liga pra fazer aquelas coisas, pegada do gorro. Nossa amiga Barbie da Neste também, tá na área, bora Barbie! Tá na área, tá curtindo a referência. Então toma! Eu vou falar que não quero, beijando sua boca. Falar que te amei, tirando essa roupa. Mas em quatro paredes, num quarto escuro, você vai ouvir. Nosso amigo Rômulo, divulgações, tá na área! Vou falar que não quero, beijando sua boca. Falar que te amei, tirando essa roupa. Mas em... Isso, vai dançando com ela, vai! Dançando, piseiro, vai! Mais uma assim, ó, assim, então! Se o som é macio, você vai gostar. Piseiro tá rolando e não pode parar. Festa na roça é assim. Caralho. Segura minha mão que você roda pra mim. Você dança assim comigo. Vem de ladinho que eu te ensino. Vai lá comigo pra valer. Só eu e você. Agora! Vai dançar assim pra mim. Se jogando pra Dinho Pressão. Vamos juntos, chamiga. O piseiro vai bombar. Vai dançar assim pra mim, se joga no passinho. Vamos juntos te amegar. O piseiro vai voltar. Agora o cara vai e fala assim: volta, rapariga, sem você tá complicado. Tá difícil demais e que só... Essa música é firme, ó. Boa sentada pro pai. Meu amigo empresário João Carlos. Rapariga, como... Homem da JCL do Socorro tá na área. Louco, você desce. Homem que manda e desmanda em Marituba. Aquela nossa... Segura, João Carlos! Animar. E o sucesso do momento! Ei, João Gomes. Quem gosta é o compadre Paulinho. É pegada de vaqueiro. Estourado, João Gomes falou. Vai! Meu pedaço de pecado e corpo colado, vem dançar comigo. Quero ser teu namorado, ficar do seu lado e falar no ouvido que você é o mais bonito pedaço da vida de feliz. Bora, farinha da Red Live! Tá logo desiste, mas esse vaqueiro feliz, verdade. Vem matar logo de beijo, quando te vejo, acabou com a saudade. Eu tô querendo te beijar de novo. O teu beijo me louco. Olha o Marinho da Valor. Tudo que a gente já fez. Ele é também de São Paulo, de Gaçalho, que eu cheguei. Corpo no meu. Olha pra cima, Marinho! De novo. Agora! Beijo me... Tudo que a gente já fez foi pouco. Quero sentir seu corpo no meu. O nosso amigo Diogo Lopes. Um abraço pra você, Diogo. Cê é pegada de vaqueiro, João Gomes tá na voz. Meu pedaço de pecado e corpo colado, vem dançar comigo. Quero ser teu namorado, ficar do seu lado e falar no ouvido que você é o mais bonito pedaço da vida de felicidade. Vem matar logo, desiste, faz isso, vaqueiro feliz, verdade. A gente não pode fugir disso. Não tem jeito, né, cara? Agora. A vida de todo mundo é assim. Vambora. Tudo bem, vai ser melhor só. Será assim que pensando bem, né? Do depósito, dois irmãos tá na área. Sonho de ser a gente, demorei pra terminar. Dança, dança. Não era só comigo que você ficava. Gostaria de Sara. Tão difícil ter que enxergar. Cadê do parque, empresária Carla? Tudo isso foi ilusão. Todo esse tempo eu perdi em vão. Tem que aceitar. Meu amigo Marcelo das Adel dá maior valor. Não deixa não. E aí? O povo não tem jeito não. Só a vida pode explicar. Que o quê? Talvez a gente se encontrou na hora errada. Eu penso no amor, você pensou na madrugada. E agora a gente não consegue dizer nada. Pra quem tá sofrendo, meu Deus do céu. Talvez a gente se perdeu pelo caminho. Mesmo do teu lado eu mais me... história chorando. E agora a gente não consegue agora! Melhor eu ir tchau. Melhor! Melhor o final. Melhor tocar logo essa aqui, vai. E eu sei que deve estar com ele agora. Eu vou te ligar. As irmãs Moranguete, a Thay e a Camille. Camille Alves. Vou te compensar pedindo um show agora. Difícil acreditar que você foi embora. Eu fui ligando os pontos até perceber. O homem vai continuar a vida sem você. E eu? Vou viver com você. Já. Vou me declarar com a voz e coração. Fingindo, vou ter que tocar. Abandonado dentro de um apartamento. Ansiedade, coração desesperado. Muitos dias que foi a música do verão. Vida quente. Verdade. Um coração gelado. Amor e raiva. A número um do Brasil! Portar retratos e quadros. A galera conhece, quer ver? É o que tá tendo. Pedaço de amor pra todo lado. Estourado no Spotify. Tá doendo. Vou baixar o som! Sofrendo vocês e ela não tá me atendendo. Baby, baby. Nosso amigo empresário Messias, de Garapé, Meril, Pelada, Cabanás, tá todo mundo aí, ó. Ai, que vontade de tacar meu celular lá. Segura! Após o sinal. E aí, Barbie? Seu recado. Barbie da NET. Não, deixe seu recado. É o que eu escuto quando ligo pra ela. Após o sinal, deixe seu recado. Após o sinal. Marcel Bala de Prata. O que eu escuto? Olha